This is a Cinema Beats production. Sigo como um escoteiro, sempre alerta, alimentando o espírito. Deixei a dieta, missão em tempo integral, seguindo Jesus, buscando primeiro o reino, porque o resto é plus. É um bônus sem ônus por ter feito essa escolha. Ser cristão não é viver em uma bolha. Ou vai pra fora, dá o corre, faz a diferença. Ou fica dentro acomodado, espere a sentença. Criando desavenças por falar a verdade, mas na moral, não tenho o espírito de covarde. Passar mais tarde, se for pra vir de conversinha, comprei a causa, então ela também é minha. Contra somebody love nas estrofes eu te digo, enquanto o Senhor capacitar nessa causa eu prossigo. Não quero criar chavão pra ecoar nos refrões, quero que minha música transforme os corações. Recrutando soldados em cada cidade, exército separado buscando a santidade e a grande comissão. Correndo por esse bang, fazendo valer a causa e honrando o sangue. Recrutando soldados em cada cidade, exército separado buscando a santidade e a grande comissão. Correndo por esse bang, fazendo valer a causa e honrando o sangue. A igreja sendo perseguida em pleno século 21, e no Brasil pastores só no 171, achando que faz a obra, dizendo que não pega nada. Logo menos a casa cai e a obra é embargada. A correria de ontem não é a mesma de amanhã. Vocês acham mesmo que nós precisar de fã? Queremos irmãos pra lado a lado servir, correr e não desistir, acreditar, prosseguir. Andando no meio do povo de igual pra igual, sem camarim, segurança, capa de revista ou jornal. Eu vejo tudo igual, vários robôs da mídia, vidas falidas, máscaras, famílias destruídas. Então estendo minha mão, não é pra dar autógrafo, deixar os artistas com a parte do palco e auditório. Os holofotes, as fumaças, a vida ilusória sem luz. Nós fica com a parte da graça e viver pra Jesus. Recrutando soldados em cada cidade, exército separado buscando a santidade e a grande comissão. Correndo por esse bang, fazendo valer a causa e honrando o sangue. Recrutando soldados em cada cidade, exército separado buscando a santidade e a grande comissão. Correndo por esse bang, fazendo valer a causa e honrando o sangue. Em cada cidade, recrutando soldados. Em cada cidade, recrutando soldados. Em cada cidade, a grande comissão, vivendo em santidade.